de ouvir que eu tô acabando com a minha vida. Que ela já tá de rolo novo, quase apresentando pra família. Vai amar pra você saber, vai largar pra você sofrer. Paga uma caixa pra eu beber, depois eu falo com você. Deixa eu com meu radinho ligado, respeitar o meu estado. O volume tá no 4 e a sua frência tá no talo. Tô curando machucado com álcool. Deixa eu com meu radinho ligado, respeitar o meu estado. Coração tá apanhando e os modão só tá tocando. Os alto-falante rachando, pra ninguém ouvir que meu peito tá chorando. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Os botão só tá tocando, pra ninguém ouvir que meu peito tá chorando. Eu beber, depois eu falo com você. Deixa eu com meu radinho ligado, respeitar o meu estado. O volume tá no 4 e a sofrência tá.